As bentas Valquíria e Pietra estavam juntas e trocaram um olhar aflito. Pensavam que estavam livres daqueles malditos vampiros, mas vendo aquele novo corre-corre, voltaram a colocar as mãos nos cabos das espadas. Eles vão atacar novamente, gritavam os soldados com rádio. Saulo gritou de dor. Sua mão exalava uma fumaça negra e o ardor era insuportável. Se aquela tortura não acabasse logo, iria entrar em combustão em poucos segundos. Com os olhos inchados e totalmente vermelhos em razão da claridade, assistiu mais dois de seus parceiros também começarem a soltar fumaça da pele. Um deles tinha uma coluna de fumaça negra escapando da orelha esquerda. Estavam pegando fogo. Saulo, temeroso, gritou ainda mais. Calma, calma, gritou Flora, uma das vampiras protegidas pela cabana de escudos. O sol desapareceu. Vamos à forra. Saulo deixou o escudo cair e foi de joelhos à areia branca. Colocou a mão fumegante entre as pernas e olhou para o céu negro cheio de estrelas. Olhou ao seu redor. Dezenas daquelas cabanas de escudos começaram a abrir feito ovos do mal. Tinha dado certo. Caralho, tinha funcionado. Saulo olhou para o pé do muro a 5 metros de distância. Um soldado caído gemia de dor com a perna fraturada em 3 lugares. Saulo correu até o soldado e grunhiu ao aproximar-se. Desceu a boca escancarada na jugular do humano e deixou o sangue saltar para o céu da boca. Sugou com gana e com prazer. A vítima debateu-se um instante e logo deslizou para a inconsciência. Saulo largou a vítima e ergueu o rosto sangrento para a muralha. Queria mais sangue. Olhou para a mão ferida e escurecida pelo aquecimento solar e a viu-se regenerando diante de seus olhos. Sua pele branca e suas veias escuras carregavam agora um pouco do milagre da vida que pulsara no sangue daquele infeliz. Saulo olhou novamente para o muro e começou a escalá-lo, enfiando suas unhas pontiagudas nas reentrâncias que encontrava. Subiu com habilidade, acostumado à escalada das árvores. Chegou ao topo com rapidez. Inspirou fundo. Queria sangue humano. Muitos dos seus também vinham. Em cima do muro, saltou com agilidade para dentro do corredor de manobras. Tocou com suavidade o chão da parte interna da muralha. Soldados e bentos gritavam desnorteados com o espetáculo que assistiam. Milhares de vampiros tinham sobrevivido à investida do sol certeiro. Não contavam com isso. Estava escrito em seus olhos. Saulo aproveitou-se da desorientação. Quase rastejando, moveu-se com velocidade espetacular em direção ao soldado mais próximo. Levantou-se repentinamente, simplesmente surgindo à frente da vítima. O soldado arregalou os olhos e gritou, trazendo o rifle na direção do vampiro. Saulo arrancou a arma com facilidade do humano e arremessou o rifle muro abaixo. Seus caninos mergulharam no pescoço do rapaz. Sorveu um gole de sangue e fechou a mandíbula com toda a força, arrancando um pedaço da jugular, carne e músculos. Afastou-se do homem e deixou-o debatendo-se letalmente, ferido. Outro soldado corria em sua direção com a arma erguida. Esquivou-se da saraivada de balas. Azar para 3 homens que estavam atrás, que acabaram feridos pelo fogo amigo. Quando o soldado refazia a mira, 2 vampiros venceram o muro e se atiraram contra ele. Saulo aproximou-se e tomou-lhe a arma, fazendo outro rifle voar para o areião. Afastou-se um passo e girou com as unhas negras, passando sobre a barriga e o pescoço do humano. Deu as costas à vítima e desviou-se de um novo soldado. Olhou para trás. Suas unhas tinham aberto cortes profundos no homem que caíra de joelho e segurava os ferimentos do pescoço na tentativa vã de manter a vida dentro das artérias. Saulo riu com vontade. Olhou o muro. Centenas de vampiros passaram pelo corredor de manobras, levando com eles a vida de quem encontravam pela frente. Voltou lentamente pelo caminho que tinha feito até parar aos pés do primeiro soldado. O pescoço com a grande ferida aberta ainda jorrava sangue. Abaixou-se e sorveu mais do líquido quente. Sentia-se energético, pronto para acabar com a raça de mais uma centena de soldados. Levantou-se sujo de sangue. Seus olhos arregalaram-se quando um homem, trajando um peito de prata e uma capa vermelha esvoaçante, partiu para cima dele. Saulo saltou do muro em direção à várzea interna da barreira do inferno. Nada de lutar com bentos. Os malditos eram sortudos com aquelas espadas de prata pura. O vampiro caiu sem peso. Balas cortavam o ar e vinham em sua direção. O muro às suas costas salpicava com o impacto dos projéteis, lançando poeira para cima e dejetos de cimento e pedras sobre os que estavam mais próximos. Saulo virou estrela, desviando-se das balas e escondeu-se atrás de uma pilha de brasas incandescentes. O sangue do soldado correndo em suas vísceras lhe dava velocidade e mais gana. Contudo, não poderia esquecer o objetivo principal daquele ataque maciço. Tinham de controlar o instinto de busca por sangue e comportarem-se como humanidade militar. Tinham de destruir a base e tornar impossível o uso daquele sol repentino novamente. Everton cutucou franjinha. O engenheiro que digitava as coordenadas de São Vítor não deu atenção. Everton cutucou de novo. Um momento, porra, gritou, concluindo o processo. Quando o jovem engenheiro terminou de digitar as coordenadas, olhou para Everton. O rapaz apontava para a tela principal onde o satélite 2 exibia as imagens da barreira do inferno. Muitos pontos vermelhos estavam alinhados com o muro de Aurélio, revelando que o ataque de Tupã tinha queimado centenas de vampiros, mas inexplicavelmente, milhares de pontos azuis mantinham-se em movimento, e ao menos um quarto deles estava passando pelo muro nesse exato momento. Muda as coordenadas, Franja, muda, eles vão entrar aqui e acabar com tudo. Franjinha já tinha pensado nisso, era obrigado a pensar nisso, tinha de ter uma saída. Agora é impossível, já entrei com as coordenadas, não dá para parar no meio do processo. Eles também estão precisando de ajuda em São Vítor, em São Pedro, em Nova Natal. Mas você mesmo disse que nós somos a cabeça. Sem a gente em pé, ninguém será socorrido. Olhe para a tela, Everton. Não dá para detê-los agora. Eles vão invadir a barreira do inferno. Janete alcançou o final da escadaria social do Hospital Geral de São Vítor. Agora só tinha diante de si um lance de escadas metálicas que ligava ao telhado do prédio. Tinha ouvido no rádio que lá ficavam duas deita-cornos. Ouvia os disparos impressionantes vindos de algum lugar não longe. Talvez fosse o som delas, o som das famosas metralhadoras de picar vampiros. Certamente seus irmãos já lutavam dentro da cidade e vinham em direção ao hospital. Janete limpou o sangue ao redor da boca e suavemente tocou a porta de madeira. A madeira tremia junto com as explosões ritmadas vindas lá de cima. A vampira fez um sinal para Orlando acompanhá-la. O caminho estava seguro. Orlando encarou o rosto pálido e rasgado de veias negras da amiga e seguiu escada acima. Viu Janete girar a maçaneta sem encontrar empecilho algum. Assim que a porta foi aberta, o barulho das explosões cresceu 10 vezes. Eram potentes aquelas armas. Orlando sorriu. Como é que Janete tinha tido uma ideia daquelas? A vampira nua cruzou o umbral da porta. Seria uma surpresa e tanto para aqueles soldados. Janete encontrou outro lance de escadas. A noite de céu limpo estava salpicada de estrelas. A vampira inspirou fundo, sentindo o cheiro dos irmãos. Junto com o cheiro deles também vinha o perfume magnífico de sangue humano. Eles tinham pegado os miseráveis de São Vítor de jeito, provavelmente bem no meio da festa que tinham tanto planejado e trabalhado em cima. A vampira abaixou-se assim que chegou ao telhado. O topo do prédio era todo recoberto por pedra britada, bem amplo e plano. Contou 30 soldados junto à metralhadora. Os outros traziam rifles ou fuzis e estavam ocupados demais para notar sua, até aqui, sutil presença. Janete olhou para trás e fez um sinal para que Orlando aguardasse na escada. A vampira viu a outra metralhadora na outra ponta do telhado, paralela à primeira, as duas voltadas para o que os habitantes de São Vítor chamavam de Muro 2. Janete começou a caminhada em direção à metralhadora mais próxima. Quando o soldado acionava o gatilho, as explosões eram longas e potentes, uma atrás da outra, até que ele soltasse o gatilho e refizesse mira buscando um novo inimigo. Quando disparava, a fita de cartuchos passava pelo mecanismo e, a cada sequência de explosões, dúzias de cápsulas vazias eram cuspidas para cima, criando uma pilha ao lado do soldado. Enquanto isso, os fuzis dos outros soldados não davam descanso, disparando sem parar. Andou cerca de 20 metros sem sequer ser notada. Andrei puxou o gatilho novamente. Seu fuzil disparou triplamente. derrubou um vampiro, sorriu, respirou fundo, escolheu um novo alvo, puxou o gatilho. Clec, clec, clec. A munição chegou ao fim. Esbaforido, deixou o corpo cair sobre as britas. Não ia arriscar o coco trocando o municiador. Esse ataque estava quente. Os malditos estavam atirando de volta, o que era raro. Com agilidade, soltou o cartucho vazio e puxou do colete o municiador cheio, enfiou no engate e destravou o fuzil. Preparava-se para levantar e voltar a atirar quando viu a mulher. Ela estava nua. Ficou paralisado, olhando nos olhos da criatura. Como era bela! Deveria ser uma recém-desperta que abrira os olhos bem agora, no meio daquela confusão. Ela o olhava diretamente nos olhos. Andrei moveu a boca, mas não conseguiu falar. Que mulher linda! Tão branca, olhos claros, não conseguia desviar o olhar. Ela começou a correr em sua direção. Andrei assustou-se e colocou-se de pé. Percebia agora a palidez da garota e as veias roxas cruzando seu corpo nu. Era como tomar um balde de água fria na cabeça, como desvanecer um feitiço. Ela abriu a boca, dentes longos. Uma vampira, foi o último grito do soldado. Janete passou as unhas na jugular do soldado antes que ele caísse de joelhos. Agarrou o segundo e arremessou o prédio abaixo. O terceiro apontava o rifle em sua direção. Janete esquivou-se do disparo a queima-roupa e suas unhas afiadas descreveram um arco fatal, abrindo um rasgo no pescoço do rapaz. Ela saltou e alcançou o soldado da metralhadora. A arma era grande e pesada e ele não teve tempo de usá-la. O rapaz esquivou-se agilmente das unhas de Janete. A vampira grunhiu nervosa. Ele puxou uma faca e deu uma estocada no abdômen da vampira. Janete gritou. Alcançou com a mão o pescoço do soldado e espremeu sua traqueia. Agarrou a metralhadora de suas mãos antes que a arma caísse pelo beiral do telhado. Ergueu a metralhadora e virou-se para os soldados que disparavam contra ela. Acionou o gatilho uma vez. Domou o empuxo da .50 e varreu o telhado, disparando contra o grupo junto à outra metralhadora. Muita poeira e fumaça subiram. Quando a cortina se desfez, Janete confirmou o que o silêncio lhe dizia. Estavam todos no chão. Orlando, atraído pelo hiato de explosões, adentrou o telhado. Viu Janete triunfante com uma das metralhadoras nas mãos, enquanto cerca de 20 homens estavam no chão, a maioria morta. Orlando correu em direção a um deles, que, ferido e deitado, tirava uma pistola do coturno. Mergulhou seus dentes no pescoço quente do homem e drenou-lhe o sangue. Sentiu os músculos do humano amolecerem. Apanhou a pistola de suas mãos fracas e levantou-se. Caminhou pelo telhado com a arma em punho e disparando contra a cabeça de cada um dos que ainda se mexiam. Depois, olhou para trás e encontrou Janete colocando a metralhadora no beiral do telhado. Orlando, atraído pelo hiato de explosões, adentrou o telhado. Viu Janete triunfante com uma das metralhadoras nas mãos, enquanto cerca de 20 homens estavam no chão, a maioria morta. Orlando correu em direção a um deles, que, ferido e deitado, tirava uma pistola do coturno. Mergulhou seus dentes no pescoço quente do homem e drenou-lhe o sangue. Sentiu os músculos do humano amolecerem. Apanhou a pistola de suas mãos fracas e levantou-se. Caminhou pelo telhado com a arma em punho e disparando contra a cabeça de cada um dos que ainda se mexiam. Depois, olhou para trás e encontrou Janete colocando a metralhadora no beiral do telhado. Orlando foi para a segunda deita-corno e imitou a amiga, empunhando a grande metralhadora. Quem matar mais Bentos ganha o prêmio, gritou a mulher. Janete fez mira nos homens e mulheres que corriam pelas ruas do vilarejo, procurando abrigo e fugindo dos vampiros. Era hora de virar o jogo.